A narrativa do Guilherme surpreende pela sua densidade. Como observador do mundo, ele é extremamente perspicaz e, como escritor, muito generoso, compartilhando essa visão tão aguçada e profunda da vida. Neste livro, ele ainda nos surpreende trazendo à narrativa a sua vivência como músico, sons, percepções, memórias afetivas. E assim como num jogo de realidade aumentada, o texto se amplia, se desdobra a nossa percepção. Numa primeira leitura, fui seguindo as palavras, imaginando a música contida ali, o que me deu uma sensação de cumplicidade com o autor. Ahá! Eu sei do que você está falando. Mas não se trata de um livro para ler uma vez só. Me propus a uma segunda leitura, onde fui parando sem pressa e buscando cada citação musical. Decidi momentaneamente suspender a leitura e ouvir a canção, ou simplesmente deixar a música tocando e seguir lendo. Tudo se tornou ainda mais profundo e mais bonito: a música, o conto e a vida. Porém, terminei alguns contos sem entender o que ele estava querendo dizer. Foi quando percebi que não havia identificado nenhuma música ali dentro. Esta era a questão: me faltavam referências musicais. Tive de investigar com mais atenção, desconfiar de palavras ou expressões. Após uma rápida busca, lá estava a música citada, para mim desconhecida, enchendo de sentido aquele conto enigmático. Caro leitor, o que vem a seguir é um mergulho profundo no oceano das palavras. Cada palavra uma gota, mil gotas refletindo partes da vida. E quando distraído, você estiver para sempre submerso entre as ricas gotas deste mar, subitamente será resgatado pelo desfecho da história de volta à superfície, lá onde a realidade ainda é formada por começo, meio e fim. Como um caleidoscópio de surpresas, entre as vagas deste oceano surge a música, inserida de muitas e diferentes maneiras. Às vezes como frasco reunindo as gotas e definindo a forma. Às vezes apenas como sentimento, aquele que habita a música. E de repente, percebo que estou bebendo da mesma fonte de onde saiu uma melodia, reconheço alguns versos e descubro ainda muitos outros que também fazem parte, mas não foram cantados. Deixe-me ficar imersa nessas gotas de poesia, na profundidade, lá onde nascem as canções. Segue a leitura, uma gota, duas gotas, muitas gotas, e já estou vendo um músico por inteiro, por dentro e por fora, quase ouvindo a música que ele produz. De repente me dou conta, são apenas palavras, mas ali está a música toda. Zélia Brandão.